Olá, caro ouvinte, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um Nota 7. Nesta tarde de sábado, dia 18 de setembro de 2010. Vamos, nos próximos instantes, dedicar os 30 minutos do nosso programa a um grande violinista de música country. Ele chama-se Alterney Bill Monkees e é ele que nos vamos dedicar nos próximos minutos. O primeiro tema que vamos escutar chama-se Alabama Jubilee e vai poder conhecer, ao ouvir este violino, a vivacidade deste fantástico violinista. Palavras para quê? Vamos à primeira música, Alabama Jubilee, de Alterney Bill Monkees. Vamos continuar agora com o segundo tema, Old Joe Clark, a música que vai poder ouvir, mais ritmada deste violinista de música country. É um género musical que aqui em Portugal é muito pouco explorado, também é muito pouco conhecido. Então hoje nós vamos dedicar a Alterney, Bill Monkees, este momento de música instrumental do nosso Nota 7. Agora aproveito para dizer que a Nota 7 vai para o ar sempre aos sábados e domingos, entre o meio-dia e meia e a 1 da tarde. E agora sim. Bill Monkees com Old Joe Dark. Rubber Dolly Map Sugar é a música que se segue neste nosso Nota 7. É mais um instrumental do grande violinista Alterney Bill Monkees. É desta forma que vamos dando continuidade à nossa emissão, ao nosso programa. É escassa a informação sobre Bill Monkees, quem me dera a mim poder trazer alguma informação para além da discográfica, mas é tudo o que temos em mãos de Alterney Bill Monkees. A música que vamos ouvir então chama-se Rubber Dolly, Map Sugar, e é uma música também mexida. Vamos aqui ouvir músicas mais calmas, mas esta ainda é daquelas musiquinhas até bem mexidas e que vai também preenchendo o nosso Nota 7, hoje dedicado por inteiro a Bill Monkees. Thank you. Vamos caminhando para o final do nosso Nota 7. São mais duas as músicas que vai poder ouvir do nosso programa. A primeira, e aquela que vai antes das minhas despedidas, chama-se Spanish Two Steps, The Little Home, aliás, The Little Home in West Virginia. Uma pequena casa no oeste da Virgínia. É um título muito curioso, para uma música bem disposta, para uma música divertida. Aliás, este género musical tem sempre esta tendência a ser mais para o divertido. Com o violino e o banjo a fazer-nos lembrar, então, este género musical. Música country, que não sei exatamente quando surgiu, mas a verdade é que o banjo, temos registros da Vicenaras Orchestra, creio que é assim que se diz, agora não estou recordando exatamente do nome, mas sei que sem dúvida é a primeira banda que tem o registro fonográfico mais antigo em que se utiliza o banjo, não como música country, ou pelo menos não nestes moldes, mas é a primeira banda que utiliza então o banjo, ainda no século XIX, 1890 e tais, é a data da gravação. Estou agora aqui um pouco aéreo, porque não estou exatamente recordado da data de gravação desse trabalho, nem exatamente do nome da banda, mas é uma informação que poderia apurar, por exemplo, e dizer amanhã, se conseguir ter essa informação. Sei que temos isso em registro, para não nos desviarmos de Alterney Bill Monkeys. Não vou recorrer a ele, mas de todas formas sei que temos isso aqui em registro. Vamos lá ver o que é possível trazer de si. Quem sabe amanhã tenho essa informação para lhe trazer. Amanhã já agora vamos ter aqui um fadista, digamos assim, um guitarrista, melhor dizendo. Na passada semana falamos, isto é apenas a título introdutório, na passada semana falamos de Joel Xavier, pois amanhã é mesmo a ele que nos vamos dedicar. Vamos trazer alguns temas do seu trabalho gravado em 1996 e também a outros que gravou mais tarde em 2008. Vamos andar divididos por aí entre estes dois discos. Por agora, é mesmo a penúltima música que vai poder ouvir de Alterney Bill Monkeys. O tema Spanish Two Step, a música de Alterney Bill Monkeys, dizia eu Spanish Two Steps, The Home in West, aliás, The Little Home in West Virginia. Estava aqui a faltar uma palavra, estava aqui a ver se consegui encontrar, e é mesmo essa. The Little Home in West Virginia. Vamos à música, até já. Clearance Prayer, San Antonio Rose, é o tema que vai encerrar o nosso Nota 7 de hoje, dedicado a Alternative Monkeys. Música Country foi daquilo que falamos hoje nesta emissão do Nota 7, emissão para 18 de setembro de 2010. Quero agradecer pelo facto de ter estado desse lado connosco, ouvindo mais um momento de música instrumental no nosso canal. Vamos ficar então com música. Ficamos com Alternative Monkeys para encerrar a nossa edição de hoje, o tema que se intitula Maiden's Prayer, the San Antonio Rose. Fique bem e até amanhã.